para ela voltar a ser uma cidade feliz. Ele decidiu lutar contra os gigantes, contra os poderosos, contra o blocão. Assim como nosso grande amigo Firmino fez um dia. Silvio Mendes aceitou a missão de devolver o orgulho ao teresinense e dedicou sua vida, mais uma vez, a salvar nossa saúde, devolver nossa educação, resgatar nossa segurança, trazer o emprego de volta e resolver de vez o nosso transporte. Com ele não tem propostas mirabolantes, com ele não tem enrolação. Doutor Silvio é verdade, trabalho e coração. A saúde tem que voltar a funcionar, atender quem precisa, o remédio voltar, o transporte coletivo tem que voltar rapidamente, a educação tem que voltar a ser em primeiro lugar. Essa é a maior obra de um prefeito. Teresina perdeu, mas vai voltar a ganhar. Contra todas as pesquisas duvidosas, contra todo o dinheiro despejado, a onda do 44 foi ficando cada dia maior e mais forte. Hoje estamos na frente, mas quem vai realmente decidir esta eleição é o seu voto. Domingo é dia de decisão. Bora resolver no primeiro turno. Cada um de vocês, cada mulher e cada homem, será Silvio Mendes agora, na eleição e principalmente depois da nossa vitória. Vote em quem é ficha limpa, quem é verdadeiro, quem já fez e sabe fazer. Vote no 44. Vote em Silvio Mendes e dê o passo decisivo pra gente voltar a ser feliz. Doutor Silvio e o futuro de Teresina contam com você. Repito, é a maior missão da minha vida. Cuidar da cidade, sempre junto com vocês. A nossa vitória será oferecida aos teresinenses que amam a cidade, que querem o bem dela e querem um futuro melhor. Nós sabemos fazer e eu quero andar com vocês, sempre pelo caminho certo. Um grande abraço, muito obrigado a cada um de vocês e acredito que eu confio no nosso futuro. Meu prefeito, você já sabe quem é. Coligação Teresina no caminho certo. Olá, Teresina. O pessoal apresenta a candidatura por uma cidade popular e periférica. Francinaldo Leão e Maria Lúcia, para a prefeitura da nossa capital. Defendemos a construção de um projeto político orientado para as necessidades da população de maior vulnerabilidade. Eu quero falar para você, mulher, que é a maioria do eleitorado teresinense. As propostas do PSOL são as propostas para segurança e garantia e participação das mulheres nas decisões da cidade. Vote 50. Você sabia? Em Teresina, as mulheres que mais precisam estão encontrando força, apoio e oportunidades com o serviço Florescer, uma iniciativa da gestão do Doutor Pessoa. Para acolher mulheres, crianças em situação de vulnerabilidade, seja uma agressão física, seja agressão psicológica, no campo social de modo geral. O Florescer também se preocupa com as crianças das mulheres assistidas, oferecendo atividades educativas e recreativas para crianças de 1 a 3 anos, garantindo que toda a família seja cuidada. Caiu foi com a uva, como eu falei. Me ajudou bastante. Não tinha com quem deixar minha filha. Trouxe ela pra cá, então ela desenvolveu mais. Ela já tá conversando, ela já tá conhecendo as cores, já conhece os números, já conversa melhor, já sabe dizer sim, já sabe dizer não. É muito bom o projeto. Além de tudo, nós também levamos a essas mulheres cursos, capacitações, rodas de conversa para que elas possam ter a sua autonomia financeira e assim conquistar o seu empoderamento feminino. Essas unidades são um símbolo do compromisso da gestão do Doutor Pessoa em garantir um futuro melhor e mais digno para as mulheres teresinenses. Nossa administração é olhando para as pessoas mais vulneráveis, mais simples, que mais precisa da mão do poder público. É o que nós estamos fazendo. Graças ao apoio da Prefeitura Municipal de Teresina, tudo isso junto, o resultado está sendo altamente positivo. Aí a gente saber que tem um projeto que acolhe tanto nossos filhos como nós mães, né? Então, o que o Florescer significa para mim é um apoio. Eu tô lá toda vez que um dia amanhece. Toda vez que você muda um caminho ou tenta algo que nunca fez. Pois é, lá tô eu a te desafiar, a te mostrar que sim, dá pra acreditar, dá pra fazer. Costumo dar asas à imaginação, à criatividade, à ousadia e passo é longe da mesmice. De quando em quando, olho pra trás, mas só pra saber o quanto já andei. Porque meu rumo é ir em frente. É pra lá que eu vou. Muito prazer. Meu nome é novo, mas pode me chamar de futuro. Está no ar, a Sintonia 13. Um olá imenso e já sentindo saudade, Teresina. Mas é uma saudade boa que sabe que a nossa sintonia não termina com as eleições. Ela permanece firme e forte por mais 4 anos. E como hoje é dia de festa, a gente recebe a boa energia do maior entusiasta da campanha do Fábio. Diga lá, Rafael. Meu querido povo de Teresina, o dia 6 de outubro está chegando. É uma data importante que vai decidir o futuro da nossa cidade pelos próximos 4 anos. Eu tô muito confiante de que esse alinhamento do Fábio novo comigo e com Lula vai ser muito bom para a cidade de Teresina, para avançar bastante no transporte público, na educação de tempo integral, no acesso a médicos especialistas e mais geração de oportunidades de trabalho, emprego e renda. Nesse dia 6 de outubro, vote 13. E Fábio aceita de bom grado essa parceria. Vou colocar a Teresina em sintonia com o governo Rafael na inovação, na ousadia, no ritmo, nos compromissos. Outra figura que está entusiasmada com essa união de esforços é o nosso presidentíssimo Lula. Meus amigos e minhas amigas, é a primeira vez que Teresina pode ter um presidente da República, um governador do estado e um prefeito pensando a mesma coisa, gerando qualidade de vida, gerando melhor salário, melhor educação e tratando as pessoas com mais humanismo. Por isso, dia 6 de outubro, vote Fábio Novo para prefeito. Chame como quiser, parceria, integração, união, sintonia. O importante é você saber que pela primeira vez na história, Teresina vai experimentar ser governada por um timaço de primeira desse. É a experiência do Lula com a energia do Rafael e a vontade do Fábio. Não tem pareia não, meu povo. O Fábio Novo é o cara que vem com tudo para melhorar a nossa vida e a nossa cidade. Ele deu ar da graça com uma mensagem lindona para todos nós. Ouve só. Eu chego ao final desta campanha com uma grande alegria no coração, o carinho e o reconhecimento da nossa gente, porque isso significa que você não só ouviu, como entendeu o nosso recado. Melhor, isso quer dizer que você aprova o novo para a nossa cidade. Votar no 13 é também votar em você mesmo. É acreditar em Teresina e no que a gente pode ser. Nós caminhamos pelo futuro, pelo novo. E prometo a você, ele vem com tudo. Que Deus ilumine a sua decisão e a nossa cidade. Dia 6 de outubro, vote Fábio Novo. Vote 13. Aperto 1, aperto 3, confirma Fábio Novo. 13. Novo tempo, vem aí. Então, pra encerrar, a gente manda um novo e grande abraço pra toda essa Teresina linda de viver. Fui! A Teresina do futuro vai chegar chegando. É 13! Trazendo a mudança, é o 13 da esperança. É 13! E toda a galera vai sair cantando. E aí, Zona Norte, um novo abraço. E aí, Zona Sul, um novo abraço. E aí, Zona Leste, um novo abraço. E aí, Zona Sudeste, um novo abraço. Ah! É só votar no 13, é só votar no 13. Com Fábio a nossa vida vai andar pra frente. Se o 13 tem um lado, é o lado da gente. O novo vem com tudo e vem sem demora. E aí, minha gente, um novo abraço. É isso aí, Teresinense, um novo abraço. É isso aí, toda a cidade, um novo abraço. É isso aí, Teresina. Grande abraço. Vote 13, coligação Juntos por Teresina. Encerra-se agora a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504/97. Vem com a gente, CV Mais. Com Q.